aqueles homens que abriam a porta do carro pra mulher entrar. Onde estão os antigos amantes que mandavam flores pra nos conquistar? Eram tempos de se amar e namorar. Ao luar, se já foram sonhos, hoje é fantasia pra desejar. Quem sabe ainda encontre sem alguém pra me amar. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Era um cavalheiro que respeite a mulher. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Sou uma Cinderela com pijama de mulher. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Era um cavalheiro que respeite a mulher. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Uma Cinderela com que alma de mulher. Onde estão os cavalheiros para um jantar à luz de velas a me encantar? Onde estão os trovadores para fazer uma cantiga pra me embalar? De se amar e namorar ao luar. Se já foram sonhos, hoje é fantasia pra desejar. Quem sabe ainda encontre se alguém pra me amar. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Quero um cavalheiro que respeite a mulher. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Sou uma Cinderela com pijama de mulher. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Quero um cavalheiro que respeite a mulher. Quem me quer, mal me quer, mal me quer, quem me quer. Sou uma Cinderela com pijama de mulher. Quem me quer, mal me quer, quem me quer. Quero um cavalheiro que respeite a mulher.